mama ele aye aele baba ele mama ele aye na buena na koba la mboshi aye koba mboshi mboshi bali akangando aye aele mama ele mama ele aye aele baba ele mama ele aye na buena na koba la mvile aye mvile na kulia miaka mikate Aye, aye, aye, baba, aye, baba, aye, aye.